Chegando agora no seu radinho de cabeceira, Anísio Silva com Ave Maria dos Namorados. Vamos ouvir Põe Pra Rolar. Rogai por nós, os namorados, iluminai com vossa luz nossos amores. Se somos nós, hoje ou depois, mais pecadores, rogai por nós e o nosso amor perdoai. Bendita sois por todo o bem que me fizeste e abençoai o amor que deste para mim. Mas não deixeis que entre nós dois exista mais ninguém. Que seja assim até morrer. Mas não deixeis que entre nós dois exista mais ninguém. Que seja assim até morrer. Amém. São 10h23. Lembra daquela canção, trilha da nossa paixão? Eu cantava em serenata, acordando a madrugada, falando ao seu coração. Aqui, Ricardo Parreiras, produtor e apresentador do nosso Clube da Saudade. De 22 horas à meia-noite, de segunda a sexta-feira. Tá combinado? Conto com você, hein? Até mais tarde, gente amiga. Clube da Saudade. Inconfidência. Bom dia, Brasil. Agora são 4 horas. Inconfidência. Hora de ouvir o som da nossa terra. Trem caipira. Moda boa. Autêntica música sertaneja. Trem caipira. Prosa gostosa de ouvir. Na Inconfidência. Trem caipira. Olha, eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo, companheiro da Rádio Capital, né? Extinta Rádio Capital aqui em Belo Horizonte. Um abraço, parabéns ao meu amigo São Salvador, fazendo aniversário no dia de hoje. E o doutor Reginaldo Salvino também fazendo aniversário hoje. Meu compadre do Trem Caipira, chegando agora de No Franco e Moraí, eu toco aí os Defensores da Viola, meu compadre. De volta na M880. As melhores do mundo. Uma incrível viagem musical ao redor do planeta. Domingo, 10 da noite, aqui na Inconfidência. Agora, pela Inconfidência, a Hora do Fazendeiro, o programa mais antigo e tradicional do rádio brasileiro. Apresentação, Tina Gonçalves. Alô, ouvintes de todo o Brasil, boa tarde. Estamos chegando mais um programa Hora do Fazendeiro. Rádio Inconfidência. Muito prazer, eu sou Tina Gonçalves. Estamos de volta com o Túnel do Tempo. Há um alguém. Corro demais só pra te ver, meu bem. A Jovem Guarda, a Beatlemania e as popularíssimas dos anos 60, 70 e 80. E atendendo seus pedidos musicais. Sábado, de 7 às 11 da manhã, aqui na Inconfidência. Rede Inconfidência de Rádio. A peia do carro, seu moço, vem cá. Vem conhecer o meu chão, vem ver de perto a natureza, aonde Deus criou a beleza, quando fez este sertão. Senta em riba do arreio deste macho machador, mas vou mandar bem devagarinho, a mó de nós vê as fulô no caminho, adonde brinca beija-flor. Já vem rompendo a aurora, a natureza desperta, e um cheiro gostoso de mato e as águas claras do regato faz a abertura da festa. É o cantado sabiá, o piá da juriti, o grito da maracanã, só dando alegre amanhã, também cantam bem te vi. Tá sentindo este friozinho? É um ristinho de sereno que ainda cai lá do céu. Tem serração lá na serra, e na mata tudo se encerra na brancura deste véu. Nas paioças a fumacinha sobe pela chaminé. Da sala na camarinha, vem chegando da cozinha aquele cheiro forte de café. É logo ali que eu moro, naquela casa branquinha. A patroa já tá de pé e já fez um bule de café que é pra nós tomar com farinha. Tem um queijo bem curado, tem uma broa de fubá, tem mandioca, tem batata e um leite gordo e com nata que veio agorinha lá do curral. Já comeu? Tá satisfeito? Então, vamos comigo pro terreiro. Eu vou aguar minhas plantinhas e vou tratar das minhas galinhas e dos porcos lá no chiqueiro. A depois eu vou te mostrar o meu mundo, aonde eu vivo com prazer. Vamos passar lá no pomar? Olha quanta fruta tem lá. Se quiser, pode colher. Logo ali fica a nossa horta. Lá tem verdura, tem legume, e o nosso paió tá cheinho, tem de tudo um bocadinho. Nós sempre gozou de fartura. Pouca riba da paiada, principia o cafezar. Olha o povo lá trabalhando, tá tudo alegre, cantando, nem vê o tempo passar. Escuta, é a música chorosa de um carro de boi a cantar, que vem com cana pro engenho, que é de um canaviá que eu tenho naquela virada de lá. Chega cá perto da taxa, vem provar puxa batida. É doce puro, sem mistura, tirado da cana pura, que só faz bem pra nossa vida. Vamos pegar a vara de pescar e vamos lá pro ribeirão. Lá tem cará, tem mandi, tem traíra, lambari. Nós pega peixe de montão. Depois, nós vamos pegar esse arrastão pra modo nós ver a mata bem de perto. E antes que uma mão criminosa, de gente má, gananciosa, faz tudo virão, dizer. Olha quanta parasita carregadinha de fulô. Respira esse cheiro gostoso de tudo que Deus poderoso pra dar pros homens criou. Senta em riba das folhas secas que cobre tudo esse chão. Vem gozar a tranquilidade que não existe na cidade. Foi feita só pro sertão. Olha aí a mina d'água que nasce no pé da serra. Você tá com sede, meu patrão? Então, bebe na concha da mão a água que brota da terra. Já é hora do almoço. Vão lá na bica lavar as mãos. Pega o prato na mesinha, que a comida tá quentinha, tudo em riba do fogão. Tem um frango com quiabo, tem um angu bem amassado, tem arroz, couve rasgada, tem linguiça, carne assada e um feijãozinho bem temperado. Agora você bebe um cafezinho e, se quiser, acende um cigarro de pai. Vamos lá pra varanda, que ali naquela banda já tem uma rede de maio. Enquanto esta rede balança, nós podemos prosear. Contar causo das boiadas, lembrar das coisas passadas que nunca mais vai voltar. A depois, nós aparta os bezerros que tá junto das vacadas, que é pra mó de amanhã bem cedinho nós tirar um leite fresquinho pra fazer queijo e coalhada. A tarde já vem chegando e com ela a passarada, que com muita cantoria vai se despedindo do dia lá no meio da ramada. Vão lá na cachoeira lavar o pó deste dia. A água tão limpa, tão pura, caindo lá das alturas, nos dá frescor e alegria. Vão garrar na violinha, tocar umas duas modinhas, senta aí mesmo no dregal da escada, mas presta atenção na toada e no som da violinha. Agora, já é hora da Ave Maria. Por favor, tira o chapéu. Pela vida e pelo pão, vamos fazer uma oração para nosso Pai lá no céu. E agora, que nós já vai se despedir, Antão, aperta esta mão calejada deste trabalhador da roça, que vive feliz na palhoça, nessa terra abençoada. Volta lá para sua cidade, mas guarda esta beleza de um mundo abençoado, aonde vive um povo honrado que põe o pão na sua mesa. Você acabou de ouvir pela Rádio Inconfidência AM, Estação Caipira, uma viagem pelos trilhos da verdadeira música sertaneja, regional e de raiz. Obrigado pela sua companhia. Te esperamos na nossa próxima viagem. Túnel do Tempo. No retrovisor, vejo o tempo bom que passou. E tudo era tão lindo, canções que a gente cantou. Twist, balada e rock and roll, chicletes, calça jeans e amor. Tudo de bom que a gente fez, a gente faz. No túnel do tempo, pra ser feliz outra vez. No túnel do tempo, pra ser feliz outra vez. Do meu querido Brasil, olha, nós aqui estamos chegando para mais uma viagem musical, uma gostosa, né? Viagem musical, túnel do tempo, canções que a gente não esquece jamais, jamais, jamais, até que enfim, sábado, 19 de fevereiro de 2022, já são 7h02, e conosco Juliana Moura. Alô, Juju, DJ Juju, bom dia, bom dia, bom dia. E a gente começando muito bem, como sempre, né? Começando muito bem mesmo, né? Trazendo sucessos nacionais e internacionais dos anos 60, 70, 80. Beatlemania, The Arcs, Sugar Sugar. Esportes pelo ar. ZYL 275, ondas médias 880 kHz. ZYE 521, ondas curtas de 49 metros, 6.010 kHz. ZYE 522, ondas curtas de 19 metros, 15.190 kHz. ZYC 696 FM, 100,9 MHz. Emissoras da Rede Inconfidência de Rádio, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.